Como sempre vou seguindo e lembrando das coisas que já se passaram e ainda ficam martelando. Quem dera se tivesse um botão pra apagar tudo que fosse de ruim pra nunca mais poder lembrar. Mas tá de boa, daqui a pouco aparece algo. Rolê inesperado, engradado de rigor gelado. Felicidade momentânea, mas é isso que vale na vida. Nada aqui, mas é real, sentimentos ficaram na pista. Eu vejo várias que poderiam estar aqui, mas o objetivo é outro, não é assim que eu quero prosseguir. Não quero resposta e ninguém dependendo de mim, porque a qualquer momento eu posso levantar e ir pra muito longe, aonde ninguém vai me encontrar. Conhecer lugares novos aonde eu possa me identificar. A vontade é essa, não ficar estagnado. Não posso viver a vida em vão e tampouco ficar parado. Vem, senta aqui e me diz o que aconteceu. Por que quer ir assim, sem se despedir de mim? Por favor, não vá. Os dias são iguais pra quem não sabe aproveitar. Muito tempo, meu tempo não é assim, porque agora se administrar. Olho no olho da pessoa e já obtenho toda a ficha. E posso andar mais esperto pra não ser mais um na lista. As cabeças cortadas, colocadas naquela estante. Prefiro ficar de boa aqui cultivando o ser pensante. Aonde escrevo o que sinto, o que acho, o que vejo, o que acredito, o que percebo e também o que sinto. Medo está cruel, está levando sem dó e nem piedade. Se tiver moscando na terra, vai embora com brevidade. Vai lá, me passa o back, porque eu quero viajar. Analisar onde estou e também aonde quero chegar. Simplicidade, aonde tem o compromisso. Ideia simples e direta que entra na mente de quem está ouvindo. Que a vontade passa pra frente se acredita no que eu canto. Caso contrário, me delete, escute quem está te agradando.